5487, chama o Antônio? Negativo. Toma, meu golpe, chama o Antônio. Tá bom, ótimo. Solo controlado, até o meu golpe. Sim, solo controlado, 227, livre frequência, boa noite. Boa noite. Torre Salvador, boa noite, essa carga 8487. Ponto, ponto 090. Sagar 8487, autorizado, ANI, decolapso no 0, vento 180 graus, 119. 8487, autorizado, decolar da 190. Bono 645, chame o centro Recife, frequência 128 decimal 35, alterne 125 decimal 1. 2835 251, Bono 645, obrigado, boa noite. É. Decolados 29, chama controle 1, 20, decimal 8, bom voo. Boa, obrigado, 80, 847. Alça cargo 8487, contato radar, via saída PUCA, suba para nível de voo 390. Via PUCA 390, 847. 7487, chama o centro Recife, frequência 125.45, alterne 126.85. 2545, 2685, 4247, boa. Xana 6259, autorizado a NAID colapso no 0, vento 180 graus ou no 49. .259, decolado 38, chama controle 120 decimal 8, bom voo. Xanel 259, boa noite, contato radar, via saída Savona, suba para nível de voo 360. Almeida, o Xanel 259. 1168, acione identificação via chegada por médio 1, desça para 4000 pés. O ajuste no 096. Autorizado, Itape, gol 1168. O Channel 6259, chame o centro Recife, frequência 128 decimal 35, alterne 125 decimal 1. Channel Comandante Gonal 705, ponto 0 pronto? Toma 705 autorizado, alinhado de colapso, toma 0, vento 180 graus, 159. Vente, liga, alinhado de colapso, toma 0, Gonal 705. O 9968 desça para 2.000 pés, o ajuste no 096, autorizada final, ele é Truxway, repassabilizado. S2000 no 096, autorizado, ele é Truxway, parece habilitado. Bomba 705, decolar 52, chama o controle Salvador, 120, decimal 8. 208, obrigado, boa noite, Bruno, 705. Salvador, boa noite, Bruno 705. Bruno 705, boa noite, contato radar, via saída São Bruno, fuga para nível de voo 360. Via São Bruno para o 360, 705. Gol no 705. Prossiga. Autoriza pro Edóquilo. Se aguarde, coordenação, Gol no 705. Guarda. Gol 1705 autorizado direto Doxo. Delta, Oscar, Golf, Sierra e Uniform. Direto Doxo. Gol 1705, graças. Gol 1968, complexo na linha Saxuation, minha torre, frequência 118, decimal 95. 1895 do Gol 1968. Gol 1168, tá passando externo no visual. Gol 1168, tráfego avistado, autorizado pelos pistos no zero, vento 190 graus, 149. Ajuste altímetro no zero, na meia. E 16, autorizado pouso não no zero, gol 1168. Gol 1705, chama centro Recife, frequência 128, decimal 35, alterne 125, decimal 1. 2235251, obrigado, boa noite. 1168, Sol 01, libere primeira direita e chama o Sol Salvador no 21, decimal 9. A liberdade à direita, chamar o Sol 1219, boa, no nome. Torre Salvador, azul 2761, 2781. Azul 2781, autorizado, alinhado de decolar, pista 10, vento 190 graus, 159. Estou com um probleminha aqui na temperatura de combustível, tem alguém para decolar e ir atrás da gente? Por enquanto não, se quiser aguardar no ponto de espera, o azul 2781, o repórter totalmente pronto. Ok, dois minutinhos, só para mim checar o sistema aqui. Sim, reporte pronto para nova autorização de decolagem, azul 2781. 2781, não reportará. Azul 2781, pronto para a posição de decolagem. Azul 2781, autorizado, alinhar e decolar, pistuma 0, vento 180 graus, 149. Autorizado, alinhar e decolar, azul 2781. Azul 1781, decolou 06, chame o controle de Salvador no 20 decimal 8. 208, o 2788. Controle Salvador, boa noite, ao Azul 2781. Azul 2781, boa noite, contato radar, sou para o nível de voo 160 via saída Arbor 1. 160 via Arbor 1, 2781. Salvador, boa noite, gol 1099. Passou a ponte, espera 10, pronto. Gol 1099, ali mantém, capitão 10. Ali mantém no 0099. Controle de Salvador, está 3290. Está com a informação Juliette. 3290, aciona identificação, autorizada via chegada Bonet 1 para o nível de voo 050, um ajuste em Salvador no 096. 71, nível 050, tá, 3290. Autorizado decolagem, pista 10, vento 180 graus, 159. Pelo decolagem 10, bom, 109. Azul 2781, voe direto posição Elefa. Voa direto Elefa, o 2781. Está livre da restrição a 15 milhas abaixo, acima de 100, o 2781? Está livre da restrição de altitude, azul 2781. Grato, 2781. Salvador, boa noite, voo 1099. 1099, boa noite, contato radar, concorre o nível de voo 360 via saída Arbono. 360 é bom, 1099. Do 2781, autorizado voar direto do destino, Vitória da Conquista. Direto, Vitória da Conquista, 2781, muito agradecido. Uma 099, foi direto para o seu Elefa. Elefa 099. Como 099, informo o tráfego 12 horas, 11 milhas rumo sudoeste, cruzando o nível de voo 1110 para 1160, um Alfa Tango 72. Certo, notificado, 099. C3290, cancelada a restrição em TAP, deixa para 2000 pés, o ajuste 1060, autorizada a final do procedimento em LS, X, REI, posto 1060, reporte estabilizado. Desce para 2000 pés, cancelada a restrição em TAP, autorizada em LS, X-Ray, vai informar estabilizado, TAN 3290. 099, chame o centro Recife, 126, decimal 0. Recife 260, 090. Zero está no localizador, tá? 3290. 3290, chame a torre, 198, decimal 95. 8295, tá? 3290. Oi, Salvador, tá? 3290, 2 milhas para o marcador externo. Até 3290, tráfego avistado. Autorizado por os pistão no zero, vento 180 graus no 19, ajuste altímetro no zero, no meia. Autorizado por não no zero, tá 3290. 3290 informa que não recebeu o marcador externo. Gente, 3290, para informação, o marcador externo está fora. Grato, 3290.